Salve, salve, rapá. Na moral é assim que chega. Uma tese de mil graus pros vacilão que não respeita. Não respeita e sai por aí fazendo merda. Se ainda nos critica e sai fora. Remédio, sangue bom, os malucão que tem a mente feita. Sabe bem do que eu falo, por isso eles respeita. Respeita a própria quebra, também a dos outros. Sem querer ser o bandidão, sem dar uma de bicho solto. Tem que ser louco sim, mas um louco consciente. Saber a hora certa e se pra bater de frente. Tipo só no sapato, tem que saber chegar. Saber entrar e sair, onde quer que você vá. Respeito é a chave, não pra que treta. Mantenho o proceder, se tem respeito então respeita. Vejo os mano na toada, rápida e ligeira. Só fita errada é melhor firmar aguaíros. Cachangueiros, cabrito, casinha é caixão. Se vacila por aí já tá na mira do oitão. De barraco em barraco, o lucro é prejuízo. Tirar de quem não tem, Deus cobra o dobro, tá fudido. O papo é inteirado, a ideia é sadia. Black D sou eu mais um, irmão da periferia. Sem fazer apologia, só na cautela. Os verdadeiros guerreiros do gueto não se entrega, pois o lado esquecido é onde nós vivemos. Guerra entre nós mesmo, pouco a pouco vamos morrendo. E os playboy rindo à toa lá no centro da cidade. Já que você é bandido, então respeita a comunidade. Respeita quem vive por aqui, então respeita o direito de ir e vir. Então respeita sua comunidade, respeita ladrão, respeita malandragem. Respeita quem vive por aqui, então respeita o direito de ir e vir. Então respeita sua comunidade, respeita ladrão, respeita malandragem. É desse jeito, nego, somos sempre suspeito. Só quem vive no gueto convive com desrespeito. Cadê a segurança, a proteção da polícia? Que te enquadra por nada e sempre age na malícia. Deviam respeitar quem vive no subúrbio, onde o descaso é total, onde sofremos absurdos. Não posso ficar mudo diante do problema. Todo dia a mesma cena, rotina é a mesma cena. Correr e sufoco pra conquistar seu espaço. Trabalho digno e honesto, gente que faz o que eu faço. Povo sofrido que levanta cedo sem desânimo. Joga a mochila nas costas e sai voado pro trampo. De bicicleta é uma jornada, de baú mofa no fundo, além de enrolado. Passagem é mais de um conto, essa é a dura e mais pura realidade de quem vive afastado do centro da cidade, descendente do cerrado, vivendo abandonada. Aqui tem gente decente no meio do fogo cruzado. Então não venha desmerecer aqui quem tem moral. Ladrão de gravata, ladrão de varal. Sente o peso da mensagem que mexe na ferida. Não é lição de moral, são só fatos que me irrita. Subjugados representa, é nós em carne e osso. O respeito habita aqui até na veia do pescoço. Nosso som vem pra somar, pra ver se a história muda. Tenho sangue de guerreiro e não vou fugir da luta. Caráter e respeito nunca é demais. Humildade, amor no peito, o resultado é a paz. Respeita quem vive por aqui, então respeita o direito de ir e vir. Então respeita sua comunidade, respeita ladrão, respeita malandragem. Respeita quem vive por aqui, então respeita o direito de ir e vir. Então respeita sua comunidade, respeita ladrão, respeita malandragem. Respeita minha vida, meu estilo, minha cor. Afro brasileiro, mano, Ed, morou. Respeita a cultura, nossa crença, a família. A força de vontade de quem tá na correria. Atitude é preciso, malandragem dá um tempo. Por falta de respeito, muitos acabam morrendo. Respeita a quebrada, o barraco do vizinho. Roubar de quem não tem leva a fama de bandido. Não se esqueça, quem dá respeito é respeitado. Malandro que é malandro, nunca esquece esse ditado. Respeita gambé, pobre trabalhador. Na hora do enquadro não precisa de terror. Faça por merecer, seja humilde, plante a paz. O certo pelo certo, com respeito vive mais. A todo momento eu paro e penso e fico observado, o clima é sempre tenso. O que será que vai acontecer? Às vezes eu me pergunto, é sempre a mesma fita, é sempre o mesmo assunto. Dia e noite, noite e dia, na luta, na correria. Então respeita o povo da periferia. Então respeita quem vive por aqui, então respeita o direito de ir e vir. Então respeita sua comunidade, respeita ladrão, respeita malandragem. Respeita quem vive por aqui, então respeita o direito de ir e vir. Então respeita sua comunidade, respeita ladrão, respeita malandragem.